motorizado de Salvador para Manati, o nome é o Pés, corredor Axé, decola pistão na 7, curva à direita, transponder 0125, controle 120, decimal 8. O meu nome é Foxtrot, confirme, irá fazer o procedimento RNAV ou NDB Zulu? Macaco Delta, para acionamento táxi chame torre, frequência 1-8-95, altímetro 1-0-1-2. Passarei do 2223, autorizado elétrico. Obrigado. NDB Zulu. Trolho, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Se autorizado, vai manter entre 800 e 1000 pés. Aqui próximo ao terminal São Joaquim, cara. Mike Juliette Romeu, sente. Torre Salvador, muito bom dia. Equipe 5345. 345, alinhada e decolar, 050, grau 5. Alinhada e decola, 345. Pastor 20, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 25. Paulo Salvador, muito bom dia. Um azul CAP 299, autorização 7 da novembro. Azul 4299, confirmando. Afirmativo, 4299, Campinas, Salvador para Campinas. 4299, autorizado Salvador para Campinas, VLP Zulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, em bridge intercepta Zulu 16, transponder 5492, controle 120, decimal 8. Viagem. 208, 35345, obrigado. Da briga, então o Zulu no meio. 5492, no transponder 208, controle o azul 4299. 4299, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará com 209. Mantenham 380 na saída da Euleda Eudes. 380 da Euleda Eudes, 5345. Mike Juliette Romeu, mantém escuta. Web 5826, após ETAP autorizado, Serra Vito 366, desça para 2500 pés. Ajuste no 012, reporte Serra Vito 366. Paulo Salvador, voo 923, para puxar acionamento. Voo 923, autorizado, puxar acionamento, reporte para táxi. Reportaremos. Salvador, Chané 6311. Chané 6311, acione identificação, chegada Bonfim. desça para nível de voo 080, reduza a velocidade para 230 nós. 230, chegada bonde 080, autorizado, 139. TAM 3859, reduza a velocidade para 2009, desça para 3.000 pés, ajuste no 09. Mike Juliette ao meu ciente, reporte visual com local de pouso. Web 5826, informo Romeu 44, próxima à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Obrigado. Salvador, Alfredo 2223, se não for incomodar, agora autorizaria direto o Conquista. Passarei 2223, autorizado direto Conquista. Obrigado. Sané 6311, reduz a velocidade para 2109. O meu November é Foxtrot, desça para nível de voo 050. Para 050. Na 6311, desça para nível de voo 060. 60, 6319. Mike, nível 090, via Golf 677, plano Yankee. Prossegue após o CARI, prossegue visual, decola pistão 197, primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 5415, controle 12018. Para Taxi Gol 1923, nós estamos com 180 bônus, 3 horas e 45, retornando Galeão. 1923, autorizado Taxi, até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 1985, altímetro 1012. Via Pátio 1 no Índia Alfa, Gol 1923, vai chamar 2 no ponto de espera. Azul Golf, cotejamento correto, paracionamento táxi, chame torre, frequência 1 no 8, 5, altímetro 1-0-1-2, confirme pessoas a bordo. Visitado 080 de Silva. Conselho, estou autorizado, Renato Mugano, táxi, 0-0-9. Lima do Golf, livre acionamento e táxi, chame para ingresso. 9 para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha presente, confirma para o 3859. Então 3859, reduz a velocidade para 1709, para sequenciamento, mantenha presente proa. Reduzindo 1709, mantendo a presente proa, sequenciamento 3859. Controle, papapá, mas se tiver tio, já está no visual com o local de pouso. Frequência livre. Livre, Romeu, grato. Ana 6311, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 240, imitado pelo QD Mike 120 do NDB de Simbra. Direita 240, QD Mike 120 de Simbra, é 319. 2 Salvador, bom dia, voo 923, próximo ponto de férias da 17. 923, alinhar e decolar, 05, ao 5. Ah, linha decola, voo 923. Trip 5345, chame centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, 3325, centro Recife, trip 5345, obrigado. São 3859, assuma navegação, vai na proa de Serra Vito 366. Serra Vito 366, centro 859. Estabilizado, Web 5826, completo final, chame torre na frequência 118.95. Bom dia, Romeu, November Foxtrot, irá intencionalmente passar o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste no 0.2. 3 mil no 0.2. É, Romeu November Fox, irá passar a marcação 101 de Simbra, o localizador está fora. Limite agora é a marcação 140, desse mantém a altitude 3000. Limitado agora para 140, descendo para 3000, o November Fox. Sim, imagino. Oi, muito bom dia, é 226, final baixar travado, está certo. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso 5826. Será o 9970, chegada à Mária, acione identificação, desça para nível de voo 080. Controle, bom dia, o papapá Mike Eco Delta, decolado agora, curvando de 500 para 1000 pés, curvando direito, tentando Manati direto Delta. Mike Eco Delta, mantém escuro. Romeu November Foxtrot, reassuma a navegação, vai na proa de Duna. Desça para 2 mil pés, ajuste no 012, reporte e estabilizar. Gente, Romeu November Fox, na proa de Duna. Descendo para 2 mil, ajuste altíssimo no 012. Na proa 259, na passar o tempo de treinamento, não tem nada no zero. Romeu November Fox Trot, reporte estabilizado na magnética 101. De Simbra. Depois dará estabilizar 101 de Simbra. Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais, 500 pés, autorizado direto Manati. Mantém condições visuais, 1000 pés, autorizado direto. Autorizado 1000 pés, em condições visuais, ajuste no 012. 012, total, legal. Dan 3859, chame torre na frequência 118.95. 295, Dan 289. 2.500 pés, ajuste no 012. 2.500, 3.9. Controle, Salvador, bom dia, gol no 923. Gol no 923, contato radar, submantenha 360, saída da El, Leda Bridge. Estendendo ao 360, da El, Leda Bridge, gol no 923. Passaredo 2223, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, obrigado, bom dia. Pukat, departure, runway 10, turn after 2000 feet, squawking 5433 and frequency 130.8. Okay, so just confirm it, flight level 390, Puka, departure, Caju transition, okay? Puka, Caju, takeoff runway 10, first left turn, and Salvador departure control 120, 120, decimal 8. 120, decimal 8, and it's the Puka departure, Caju transition, and flight level 390, American 980. Bridgeback correct, report right for pushback and startup, American 980. They will do, thank you, sir, American 980. Para puxa, acionamento azul 4299, gate 3. Autorizado, azul 4299, reporte para o táxi. Livre, pushback, temporário para o táxi, azul 4299. Paulo, TAM 3663, November, 340, Guarulhos. Uma navegação, vou na PRO de Serra Vito 366. Na PRO do 366, 369. 3666, vibrou. 5826, para o seu táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 3663, está autorizado Salvador Guarulhos via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Brig, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decorda pista 10, primeira curva direita. Transponder 5431 e o controle Salvador 120, decimal 8. Bael Leda Bridge, primeira curva direita, transporte 5431, controle 12080. Correto, TAM 3663, já forte pronto para pushback e acionamento. Encontrar. Por favor, TAM 6312, com a November domingo. Chance de falar, Ocean é 6312? Afirmo, para Recife, show 377. 7-6-3-1-2, informação novembro correta, ajuste 10-1-2, um minutinho para cópia. O Webjet 5826 vai manter a posição antes da Juliette, o portão previsto ao 02, vai aguardar para dar ingresso na parte principal, após o início do táxi do Embraer da Azul. Vai manter antes da Juliette, previsão 02, aguarda. O Channel 6312, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Salvador Recife via Upper Whiskey 58, nível de voo 350. Saída Puka, transição Caju, decolada pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5422 e o controle Salvador 120, decimal 8. Mantenha 320, saída Momo, Nizza. 320, Momo, Nizza, Oceanair 6225. Mapatão Romeu Tango Golf, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 200 para cá. Correto, novembro, ajuste 1002, aguarde para cópia, triplo 5221. Solo, Salvador, muito bom dia, Gol 605, situação November, alterando o tráfego por Galeão. Gol 605, November, correto, ajuste 1012, número 2 para a cópia. Número 2, aguarde, Gol 605. Para o táxi, Sozu 4299, 111 a bordo, 345, acelerando Ribeirão Preto. Autorizado, táxi, sua direita, via Índia, no ponto de espera, pistando 0, torre 118, decimal 95, ajustando no 012. Azul 4299, boa viagem. Primeiro táxi, direita, Índia, ponto espera, 1895, 1012, Brasil, 6142, na próxima, obrigado, vamos tomar. O Webjet 5826 prossegue Juliette, portão 02. Juliette 02, que foi o Juliette? TAM 3859, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Trip 5221, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após direto. Decolada pista 10, primeira curva direita, transponder 5435, Controle de Salvador, 120.8. Autorizado, Vitória da Conquista, 200. Decola no roteiro, curva direita, percurso da Airbus, propósito de lento. Chamando 208, estamos 543, 5221. Correto, 5221, aposto pronto para pushback e acionamento. TAM 3859, autorizado, Juliette, portão 09. Gol no 605, pronto para cópia. Pronto para cópia, gol no 605. Autorizado, Salvador Galeão, via Pesolo 10, ESMAP, após direto Lúvito, Barbacena, após direto Toquim. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda, Bride. Controle 120.8 e o transponder 5424. Desça para nível de voo 050, ajuste no 092. 050-092, é confirmando o evento de campanha. Afirmativo. Sim. Controle, bom dia, Papa Romeu, Piro Serra Lima, decolado, se escuta, descida Conde. Está mantendo o nível de 100, Papa Tango Lima Zulu Golf, contato radar, submantenha 090 na saída curta. Gente, Lima Zulu Golf. Estamos confirmando, pátio 4 ou pátio 5, Romeu November Fox? Queco Delta, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Controle Oceaner 6225, autoriza voar NITS ao Buíto, está presente? Oceaner 6225, mantém o perfil de saída, aguarde coordenação. Mantendo o perfil, aguardando coordenação, 6225. Projeção para Brasília. 3304, aguarde cópia. Vai prosseguir via Alfa, reporte antes da Juliette, Romeu, November Fox. TAM 3304, informação November, ajuste 10012, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Brasília, via UPZULU 17, nível de voo 380. Saída Arbor, após Elefa. Decolada pista 10, primeira curva direita. Transponder 5425 e o controle Salvador 120, decimal 8. 380 para Brasília, via UPZULU 17, saída Arbor, após Elefa. Decola pista 10, curva direita, transponder 5425, controle 1208. TAM 3304. Correto, chama pronto, TAM 3304. Para pronto, era pronto. Para poder pegar acionamento, vou no 605. Vou no 605, vou aguardar apenas mais um minuto, ok? Um minuto, aguardo, vou no 605. Prossiga, Romeu, November Fox. Pátio 4 ou pátio 5? Afirmativo, vai ter que atravessar para a próxima pista 1735, mas fica mais próximo. Afirmativo, vai estar autorizado a ingressar na Juliette, contornar o pátio, reporte na Lima, Romeu November Fox, agilizando na medida do possível. Receptando a aproximação final, Sideral 9970. Sideral 9970, chame torre na frequência 118.95. Torre ou Sideral 9970, no final do procedimento Zulu, IDB na pista 10. 970, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Meia 311, solo 05, direito 1219. 219. Gol no 605, autoridade de acionamento, pushback e coordenação equipe de sol, chama para táxi. Autoridade de acionamento para táxi, por 908, Alfa, Oxigênio 6311, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 2. Sempre, 1012, leve o posto. Gente, autorizado ingresso na Lima, após a primeira direita, ingressando na Mike, após a esquerda, na Quebec. Na Quebec, para cruzamento da 1735 com a torre novamente em 118 decimal 95, o meu November Fox. Estimativa direita na Mike. Então, o senhor está na Lima, vai virar à direita agora, na Mike, após na esquerda, Quebec. Quebec para cruzar ao 9735, a torre 1895. Pode, eu vou acionar a Flare aqui. 072, após etapa, desça para 2500 pés, ajuste no 012. Após etapa, vou em Serra Vito 366. Eu posso, no Serra Vito 366. Chanel 6225, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife, 2545-2285, Chanel 6225, obrigado. Última cidade, 9, 7, 7. Rodolamia 4 horas, alterna campo. Autorizado táxi via Pátio em Índia, no ponto de espera da pista no zero, torre 1-1-2-1-9-5, ajustando no 0-1-2, gol no 605, viagem. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da torre, 2-1-9-5, gol no Salvador, bom dia, Sideral 9970, livrou a pista. Sideral 9970, autorizado táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, Sideral 9970. Na frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, com Recife agora, 24299, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 3304, para o pushback, acionamento está no 24.